Santana 6255, manter o perfil de chegada, número 3 na aproximação. Confirme, está ciente da informação ativa? Informação mais. Ok, vento 110 graus, 12 nós, livre decolagem. Livre decolagem, pistão na zona, tá 389. Salvador Azul 4082. 4082, continua a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Azul 4082, cheque trem livre pouso, vento 110 graus com 12 nós. Cheque baixo e travado 4082. Alô, tem condições de ingressar na Juliette, sem interferir para o nome da Gol? Afirmo. Autorizado o ingresso na Juliette para o portão 026200. Autorizado, ingresso na Juliette, portão 026200. Confirme? Autorizado o ingresso na Juliette para o portão número 02, Montaner 6200. Tá, saída da El Sub, mantenha 340. 340, não há possibilidade de valida, não, né? Gol 2000 após o pouso do Azul na final, linha a manter. Após o Azul, linha mantendo 0 gol, 1260. Pulo 777, vou observar o parqueamento do aeronave da Avianca para o 502, vai prosseguir táxi lento via IG Alfa no ponto esperado ao 10, chame torre 18195, que é legal no 014, boa viagem. No 01, do ajuste autorizado, seguindo a Avianca para o 02. O 109, 08, a torre, não, ponte para o 777. Talvez 191 está autorizado o táxi. Vai prosseguir aeronave, vai seguir aeronave da Gol via parte 1 no Vinge Alfa, no ponto esperado no 0, chame torre 1895, que é legal no 0, 14, 3191. Autorizado seguindo o colega da Gol, parte 1 no Vinge Alfa e monitorar o ponto espera 1918. Alô, é o 35367 para o táxi, 30 a bordo, 3 horas e 10, alterna Maceió. Tribo 5367, está autorizado o táxi, vai seguir a aeronave da TAM via pátio principal, IG Alfa, no ponto esperado no 0, chame torre 1895, que é legal no 014, boa viagem. 04, segue o colega da TAM, de Alfa, quando lá, 118-95-35-367, obrigado. São Salvador, Azul 4082, Fox Flash, Adriano. 4082, vai prosseguir ver Alfa, reportagem do Taxi Juliette. Alfa, então, mais pra ver. Pessoal de manter a presente velocidade até próximo de Duna para sequenciamento? Termo, mateu, onda, pai. Sim, te mantém. Ok, assim que a aeronave da companhia iniciar a rolagem, ali mantém, gol no 777. Ali mantém, o gol no 777, depois a aeronave da companhia. ingresso da Azul? Azul 4082, autorizado ingresso na Juliette para o portão 09. Juliette para o 09, bom dia. Não vai ser possível cumprir a restrição, passar acima de 130, 20 milhas de Salvador, devido ao peso hoje. Então 3895, restrição para a pista 28, submantenha 340. Sobe o 340, aqui que na minha carta não está escrito que é para 28, mas estou ciente, sobe para o 340. Ok. Passou 23, a senhora identificação. Zero, decolou 51 ou 50, chame o controle em 198. 198, voo 260. 255. Sané 6255, desça para nível de voo 050. 050, 6255. Controle Salvador, voo 1260, decolou o Caracaju. Voo 1260, contato radar, submantenha 390, saída Puca. O voo 260, sabe se está 350 com coordenação com o registro? Sim, está com a coordenação, voo no 260. Tá dando, voo 260. 3895, desvio à direita para o 210, 25 milhas. 210 por 20 milhas, ciente, são 3895. Sou 32, contato radar 620 nordeste do VOS Salvador, vai na proa de Bonf, pré-chegada Bonf. Ajuste em Salvador no 0-4. Resumo 91, pronto para decolagem, posto espera da rua do Zé. Alim mantém, 3191. Alim mantém, 3191. 5-2, desça para 2.500 pesos. O 7 decolado ao 5-3, chama o controle em 19-8. 19-8, boa. Autorizado ingresso no pátio 1. Está autorizado o táxi via Índia Alfa no ponto de espera da 1-0, chame torre 1-1-8, decimal 9-5, QNH 1-0-1-4. Boa viagem. Controle Salvador, gol no 777. Gol no 777, contato radar, saída da El, submantenha 340. Solic 340, solicita juntar ao centro 300, se possível. Aguarde coordenação. Sané 6255, desça para 2.000 pés, permanece o ajuste, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reposta habilitada. 2.000 pés, autorizado FR6255. Então 3895, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 351-3325, bom serviço. 1104, complete final do procedimento ILS X-Way, torre 118 decimal 95. 8295, já estabilizado, 1104. 3 Salvador, para 2-0. Pronto, bom dia, 1104, final ILS, estabilizado, baixa a trama. São 3191, não autorizaram decolagem, vento uma centena com 11 nós. um avião livre decolagem da 190. 1104, continue a aproximação para 190 e aguarde pista livre. 0 350, 260. Controle Salvador, bom dia, é o Trip 5220, informação Mike. Trip 5220, bom dia. Chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 014. Desce para o 050 na Mari, o 5220, confirma o nosso número. Número 3 na aproximação, Trip 5220. Ok. Pastor 20, chegada Bonf, desça para nível de voo 080, ajuste no 014. Pastor 04, autorizado pouso 110, vento uma centena com 11 nós, check trem. Romeu 260, autorizado Romeu Fox 018. Presente para o Romeu Fox 018, voo na 260. Romeu 777, autorizado nível final 300. 300 no 777, obrigado. Controle Salvador, boa, bom dia, o TAM 3191 no 2000 pés na Dael Leda. TAM 3191 no contato radar, saída da El, submantenha 380. Eu mantenho 380, TAM 3191. Sané 6255, complete final do procedimento ILS X-Way, torre 198, decimal 95. 295, 6255. Você colou de imediato assim que eu tô ligado? Afirmo. Porque a linha é a partir da Charlie, porque a linha mantém guardando a liberação para o decolagem. A partir da Charlie. Torre Salvador, Oceania 6255, 2 milhas de trânsito. 255, continua aproximação e redução. Vou ingressar no APR para decolagem imediata, ok? Aguarde de pista livre. Guardando, 6255. Força 04 no solo 59, libera a direita, agilizando. Mantenha a minha escuta, libera aí na Eco, após Alfa e mantenha a Delta, aguardando para o cruzamento. Informação Mike, Antônio Ilhéus, confirme 180, seu estado. 1260, chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, alternado 12545, bom, 1260. Prossiga. Confirme a aeronave que chamou o controle.

após conforme rota do plano de voo. Decola da 1-0 com a curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona 5472, controle 119, decimal 8. Escuta. Papatango Lima, Kilo Zulu. Contato radar, saída Conde, sub mantenha 290. 090, saída Conde. Direto Lúcio, direto Barbacena, direto Tocinho. Decolando da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, direto Bridge. Controle 119-8, transponder 5472, posição número 2. Correto, chame pronto, pushback, acionamento, chama 62-3. 6804, via chegada a mar e desça para nível de voo 060, ajuste no 014. Mantenha o perfil de chegada, TAM 3204. Lima, Kilo Zulu, vetoração para evitar tráfego, curva à esquerda, proa 060. Esquerda 060, Lima, Kilo Zulu. Nelson Bravo, chame torre, 118, decimal 95. Alô. 20 irá ultrapassar o localizador, aguarde o último vetor para o final do procedimento. Desça para 3.000 pés, permaneça o ajuste. 3.000 pés, partiu 0, vai ultrapassar o localizador. Vem Yankee Mike, reporte rotatória, visual com campo. Reportará na rotatória, visual com campo, não, vem Yankee Mike. Vai interceptar o localizador, o TRIP 5220, visual. TRIP 5220, torre, 118, decimal. Ciente, obrigado, também. Passou 20, curva esquerda, proa 060, reporte estabilizado. Esquerda 060, já me importa estabilizado para o TVG. Registro no externo com trem checado, TRIP 5220. Chamarei. Visual com o teatro Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, ciente, mantenha a proa, aguarde instruções. Ótimo. Pode descer para 2.000, para 2.000? Passou 2.0, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Será? Charlie, Mike, Papá, reduza para 2.109. 2.10 reduzindo, Charlie, Mike, Papá. TP, 5367, quando possível, voar, TP 5367, autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 5367, grato. Passou 3-2, confirme, é o Força Aérea 2732. Afirmativo, Força Aérea 2732. Sim. Passou 3-2, desça para 1.000 pés, ajuste no 094. Desce para 1.000 pés, Pastor 32 Estado, Mica. Estabilidade do localizador, Pastor 2-0. Visual no pouso, vento 110 20 graus com 13 nós, picha no zero. Sente, livre pouso na 1-0, 5-2-2-0. O Romeu Cabral, a intenção é pouso em qual tátil? Tátil 4, senhor. Tátil 4? É, tátil 4, dá bem. Ok, ciente. Prossiga então aí para a final da 3-5, aguardando a autorização para cruzar aqui o eixo da 10-28, ok? Mantenha sobre o voo, sobre a cabeceira 3-5, aguardando para cruzar o eixo da 10-28. Eu consegui ir para 3-5 e aguardar o Roberto Cabral. Sim, lima aquilo. 8. Confirme quem chamou o ator? Pastor 2-0. Ok, pastor 2-0. Sim, continua a aproximação, repórter passando externo com o trem baixado travado. Voltarado externo com o trem baixado e travado, pastor 2-0. Localizador. 040 limitado pelo Loki, que era mais local. Pastor 32, chame torre. 1-8, decimal 95. 895, pastor 32. 9 da trip na final, ATR? Afirmativo, senhor. Ok, observe a passagem do trip aí, quando o trip cruzar o eixo da 1735, está autorizado prosseguir direto para pouso no pátio 4, ok? Vento 110 com 12, Romeu Cabral. Bravo. Pastor 32, passando a rotatória. Pastor 32, ciente, prossiga para perto do vento da pista 10, ok? Desça para 1000 pés. Prossiga para a perna do vento, zona 0, informe no Través Norte, da torre de controle. Descendo para 1000 pés, para a cabeceira, ingressa a perna do vento da 10, reportará no Través da torre Pastor 32. Visual com a TR da Trip, que está se tocando agora o solo, cabeceira da pista no zero. Sai direto na base? Não, negativo. O Pastor 32 vai ingresso na perna do vento, aí vai provável em 360 aqui na perna do vento. Excelente, Pastor 32 ingressa na perna do vento. Trip 5220, solo aos 13, estima o solo 219. 1-2-1-9. Bom dia, o trip 5220, táxi livre alfa e quilo até o pátio 3. Posição prevista do pátio 3 é a posição 04. Mesmo assim, fica atento ao balizador. Alfa e quilo, pátio 3, 5220. Alô, vem aqui, Mike, já acompanhou o 320 pela esquerda. Não, vem aqui, Mike, para ingresso no circuito, chame torre 118, decimal 95. 1-1-8-9-5, 9-9-5, Mike. Trip 5-3-6-7, chame centro, Recife na frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 1-2-5-4-5, 5-3-6-7. Ok, faço esperando vertical da rotatória, aguarde instruções. Esperando a vertical da rotatória para 9-9-5, Mike. Pastor 3-2 é o... a torre? Para escuta, pastor. Sim, prossiga para a perna do vento. Prossiga para a perna do vento, será o número 3 para pouso na pista no zero. Informe no Través Norte da torre. Portará Através Norte da torre, ingressando na perna do vento, pastor 3-2. 18, 9-5, já era mais fatal, pô. Cabral, vê a torre. Salvador, boa tarde, papapá, Thiago Mike papá, estabilizado, ILS. Ok, Thiago Mike papá, continua a aproximação no ILS e aguarde pista livre, número 2. Afirmativo, a intenção do Thiago Mike papá estabilizado é prosseguir para a 1-7. Não, negativo, então vai ter que arremeter no ar, em frente, para ser uma base de circuito padrão pela esquerda. Ele tem uma aeronave na final da 1-7, já aguardando para prosseguir para a pouso, ok? Afirmativo, então vamos prosseguir na aproximação para 1-0, Thiago Mike papá. Fontes espera, mantém o ponto de espera e chama a torre 1 no 8, decimal 95, o altímetro no 0 no 4, tem um bom voo, rumba 23. Nível de voo 050, ajuste 10 no 4. Meia Mari 050, 14. O Fosseiro 252 ano, confirma pessoas a bordo. Gente, aguarde para o início de táxi. Estou com a aeronave da FAB. Vai prosseguir para o pátio militar. Após ser autorizado que aguarde ingresso da mesma. Fosseiro 2521. Para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. 2.000 livre ILS X-Way, estabilizado na 3204. Escuta até o pátio militar, estacionar a frequência livre. Desde esquerda na frequência, até o pátio militar, o pátio todo, né? Qual é o roubador que está no ponto de espera da Nazar, tá? 1-2-3, mantém o ponto de espera. Ponto de espera, roubador. Autorizado pouso 10, vento 110 graus com 11 nós. Livre pouso 10, Charlie Mike Papa. Regressando perna 200, pastor 32. Seguinte, reporte através norte da torre. Reportará através norte, pastor 32. A meta é conta em risco, ok? Tem que solicitar autorização junto ao solo. Romeu Oscar Brava, guarde cópia. Pastor 3-2, mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base. 3-2, aguarda a perna do vento, aguarda para girar a base. Seu ano de identificação via chegada a Mari, desça para nível de voo 070, ajuste 10-4. Curta, aguarde autorização de pouso. Tirando base, aguardando autorização para pouso, faça 3-2. Estabilizado, da 3804. Então 3804, complete final do procedimento ILS X-Way, torre 118, decimal 95. 295, boa. 8, torre 118, 95, Romeu Oscar Brava. November Week Mike, complete o 360 e agora o último 360 pela esquerda e prossiga para o final do 7, aguardando a autorização de pulso. Último 360 pela esquerda e prossegue para o final do 7, November Week Mike. O Charlie Mike Papá no solo 18, agiliza a liberação à direita, a livrar solo 219. Usando a direita, 219, Charlie Mike Papá. Lima Kilo Zulu, ciente, sub mantenha 070. Lima Kilo. Táxi até a intersecção Oscar, aguarde pela decolagem. Vamos para o aerotáxi. Direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi e Juliette para cruzar o pátio principal, Charlie Mike Papá. Alfa, reporte lá para a direção de Juliette, Charlie Mike Papá. Salvador, 3204, passou o externo. 3204, ciente, avistado, número 2, tráfego Gil Pré-Sem, está agora cruzando praticamente a cabeceira. Vento 110 graus com 10 nós, guarde pista livre. Guardando pista livre, está 3204. Salvador, 31144, via chegada a mar e desça para nível de voo 080, reduza para 2509. Ok, passou 3-2, agiliza a liberação à direita, ok? Táxi à direita, agilizando, faça e Oliver no solo 219. 219 vai agilizar, liberando a direita para todos vocês. Vai tomar fora do solo. Tem da informação, Mike. 04, só para informação, estou decolando o helicóptero agora à sua esquerda, controle noroeste, sem interferir na sua aproximação, ok? Ciente, está 3204. Ok, tem livre pouso, vento 100 graus com 10 nós, 3804. Pouso autorizado 990, está 3804. Okay, Oscar Bravo, decolado aos 21, aguardo transferência de comunicações, ok? Tem aeronave agora na final do 07. Vai passar aí à sua direita, é um Papa 28 Alfa, fora quando visual. Bravo. O November Link Mike continua a aproximação para o 17. Informa o tráfego helicóptero, Robson 44. O senhor vai passar, ele vai passar aí à sua direita, tá? Comprou o Noroeste sem interferir na sua aproximação. Sim, a gente continua aqui na final e informará quando avistar o tráfego do November Link Mike. Check acionamento no gate número 2, Oxamé 2 e 3. Guarde para iniciar, Oxamé 2 e 3. Mantendo escuta 62 e 3. 4463 da Azul, livre no 9, chame táxi. Azul 4076, município Camanu. Camamu. Ô, Romeusca Bravo, chama o controle agora, 119.8. Primeira vez, 8, Bravo. Tô Charlie, Mike, papá. Lima, Mike, você pode ficar com a senhora, você pode. Solo Salvador, da 3804, lembrou na Eco. Está 3804, táxi via Alfa e vai seguir o tráfego à direita, um Embraer 145 da Força Aérea que está na Delta e vai reportar no Cidade Juliette para ingresso. Segue Alfa ou Força Aérea, reporta no Cidade Juliette, está 3804. 2521 da Força Aérea, ingresso à direita via Alfa, reporta no Cidade Juliette para prosseguir. Velocidade indicada? 230. Visual Coreia 2, pastor 320. Azul 4076, confirme velocidade indicada. Rumo 23, autorizado decolagem da pista 10, vento 090 graus, 109. Decolagem, rumo 23. Mantenha a posição na Quebec, ok? Mantenha na Quebec, Charlie Mike Papá. Afirmativo, número 3 na aproximação. Afirmativo, foi reportada a vossa permissão, foi copiada, edição 2190, 540. 3216, desça para 3 mil pés, ajuste 9094. 3 mil. Azul 4076, desça para nível de voo 050. Desce para 050, ajuste 4075. Cabral, frequência livre. Oi, Mike, do Solos 24, backtrack, táxi até o Pátio 4. Ando na Taxi Delta, aposta livre cruzamento da pista no zero até o Pátio Militar, Pastor 32, tenha boa tarde, grato. Autorizado cruzamento, muito bom dia, grato, Pastor 32. 5450, chama o controle 119.8. 19854-50, forma a apresentação de Ouro 2 na época de decolagem. Ok, grato pela informação. Como é que é, Mike? Ok, 6, stand by. 63 para o táxi, Salvador, 3 horas, 8, 8 a bordo. Possível da presença, fora de Coral. 123, contato radar, saída Coral, submantenha 100. Autorizado direto Coral. Direto Coral, 123, subindo para manter tempo. Bom dia. 44, reduza para 2109. O 3104 está mantendo o 220 e a 504. Assiente, mantém. Mais 62, azul. Gente, observe o ingresso do rebanho da tampa para o portão 3, após prossegue via Pátio, Índia e Alfa até o ponto esperto da pista no 0, onde lá vai chamar a torre 198, decimal 95, altímetro no 0, no 4, tem um bom voo, azul 4463. 0 no 4, observa o tampa, no ponto espera 18, decimal 95, acelona, azul 4463. Comente. Tarata 3216. ILS 754. Com 954, complexo final do procedimento ILS X-Way, torre 118, decimal 95. 8897. 3.000 pés, posso cruzar 3.000 pés, vou direto lento, ok? O vento 100 graus, 11 nós, o Fábio 2521. Vitor Tchau Hotel e o Juliette Bravo Delta, os dois autorizados cruzamento da 735. Ah, prossigam via Mike Lima e na Lima solo 219. Mike Lima, 6213, em coordenação com a equipe, em mais 30 segundos vai passar a retaguarda ao Embraer da Azul. Após o mesmo, está livre iniciando 02 em coordenação, chame táxi, chama 6213. Imagina, informarei a equipe. Controla após a passagem do aeronave da Azul, tá aqui, reporta o tanque. Na escuta, cópia. Consiga, 6254. Xenia 6254, Rio de Janeiro, nível 380, está autorizado. Aerovia Penzulu 10, até ESMAP, Eco Sierra, Mike Alfa Papá, ESMAP, após conforme rota do plano. Decola da pista 10, após decolagem curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, aciona 5514, controle 119, decimal 8. Xanar 6254, autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 380, via Epezulu 10, até ESMAP, após ESMAP, conforme plano de voo, decola da 10, curva direita, subida da El, Leda, Bridge, transponder 5514, controle 119,8. Correto, Xanar 6254, portão 8, chame pronto, pushback, sanamento. 6254, chamará no 8. Após curva direita, voo direto Leda, submantenha 360. Ciente, após 3.000 direita Leda para o 360-2521. Tchau, hotel está livre, prosseguir até o pátio 3. Reporte no pátio 3. Beto Bravo Delta livre, seguir o tráfego até o pátio 3, Bravo Delta. Bravo Delta livre, prosseguir, seguindo o tráfego à frente até o pátio 3, autoridade voar direto a mão? Autoridade direto a mão. Passarei 2230. Direto a mão, obrigado. Livre, reposto estabilizado, desça para 2000 pés, azul 4076. São 3216, completo final do procedimento, chame torre 1-8, decimal 95. 8, decimal 95, 3216. 80, Mar Upper Zulu 20. Until Tango Romeo Sierra, then we will intercept Upper Zulu 7 until November Alpha XA Oscar Tango. After that, according flight plan route, departure 10. After departure, left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, with a flock transition, Fox Lima Oscar Charlie Kilo transition flock. Squawk code 5511 and control departure frequency 119.80. 3, right, Upper Zulu 20, Tango Romeo here, Upper Zulu 7 to Naxot. Then flight plan route. Runway 10 for departure with a left turn after departure for Momo departure, flock transition. Blocking 5511, departure frequency 119.80. Magnitude 38, we're back, score right, coming right for push and start, send 11. We'll call you on radio, American 238. Now pick it up. Chané 6203, para o táxi, PLB 121, 3 horas e 50, Guarulhos. Direita Indy Alpha, ponto espera 2, 118.95, altímetro 1014, tem um bom voo, bom dia, Chané 6213. Indy Alpha 1895, igualmente, cuidado. Solo Salvador, boa tarde, voo na 754, do metrô na 754. Boa, voo na 754, via Alpha, reporte antes da Juliette para ingresso. Alpha, antes da Juliette, reportaremos. Alô, Vitor Chana 0, parte 3, solicito Cante Pé, tráfico de informação mais. Com tráfego nacional? Afirma. Após o pouso do meio, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Após o pouso do aeronave nacional, alinha e mantém pista no zero. Azul 4465. Depois cancela 085. Afirma. Gente, só um minuto, é o número 2, Vitor Triano Hotel. Obrigado, Vitor Triano Hotel. Oxana 6254, pushback, estacionamento. Então 8, Oxana 6254, está livre, chame táxi. Autorizado, 6254. No 754, vai prosseguir via Juliette para o portão 05. Juliette para o 05, bom, no 754. Bravo que Luiz, que não escuta cópia, confirme. Corredor... Corredor Axé, vai fazer TGL sobrevoa em Veracruz, é isso? Autorizado, voo Salvador-Salvador, com TGL em Veracruz, 1000 pés, da 17 com curva à direita, ingressando no corredor Axé após caixa pregos, aciona transponder padrão 01116, controle 119.8, a torre opera em 118.95, Bravo que Luiz. Guia 2 mil pés, 3144. São 3144, desça para 2 mil pés, autorizado para o procedimento, reposto estabilizado. 2 mil, reposto estabilizado, 3144. Oi, Salvador, boa, azul 4076, GLS da 11 visual. Azul 4076, continua a aproximação, aeroporto baixado travado, o vento no momento é 1-0-0 graus, 1-2 nós, aguarde autorização de voo. 4076, alta. Tá 3216 no solo aos 34, livre à direita, chamei solo 121.9. 219. Bom voo, rapaziada. Fala, 3216, livrou. Bônus 754, na escuta? Precisa. Vai mudar agora, ok? Mudança, vai portão 8. Vai prosseguir em frente e vai observar a liberação do R2 da Avianca e prosseguir para o portão 08, gol no 754. Ok, atento com o R2 da Avianca e prosseguindo para o 08, gol no 754. Puxando a 6254, na escuta? Já copiou, tem empurrando aqui mais aqui, tá? Ei, grato, puxando a 6254. Paulo da 32, Funda Meia, Lisano, se escuta. 3216, é. Bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Da Juliette, reporte, 3216. Vitor Charlie Hotel, cópia. Prossiga, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, para Serra Novembro, Índia Eco, uma centena, 100 inicialmente, até... Prosseguir até 200 milhas de Salvador, 200, após cancela 085, correto disponível, prossegue visual direto, decola da 10, com curva à direita após decolagem, na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, após direto, aciona 5501, controle 119.8. Pátio 3, está livre acionamento, chame táxi, Vitor Charlie Hotel. Gente, Vitor Charlie Hotel, chame quando pronto para acionamento. Antes da Juliette, 3216. Mantenha a posição, antes da Juliette aguardando, tá 3216. Aguarda antes da Juliette, tá 3216. 6254 para o táxi. Unidades, por gentileza, 6254. 6254 com 107, 1340, Guarulhos. Pátio principal, após Índia e Alfa, ponte espera do 10, torre 18, decimal 95. Altímetro 104, tem um bom voo e bom dia, grato pela colaboração, chama 6254. Torre Salvador, boa tarde, tem 3144, está 2 milhas de distância, baixar travada. 3144, continua a aproximação, a aeronave alinhada para decolagem na pista 10, aguarde autorização de pouso, o vento no momento é 090 graus, 122 nós. Sente, aguardando autorização, 3144. Alfa Zulu Delta. Alfa Zulu Delta, bom dia, prossiga. Bom dia, Alfa Zulu Delta no FIA de número 1, solicitando permissão para reboque para o pátio de número 3. A posição agora precisa confirmar com a intra-aero aqui, mas já está autorizado. Qual o destino vai prosseguir? É reboque para o pátio 3, remota 3. Gente, agora autorização, Alfa Zulu Delta. Alfa Zulu Delta. Estou no site. 2230, desça para 2000 pés, permanece o ajuste autorizado final do procedimento e ILS X-Way após estabilizar. 2000 pés, 2230. Estive Alfa, procurando a Juliette, para 2230. Alfa Zulu Delta, na escuta. Prossiga, Zulu Delta, está na sua escuta, Saulo. Agiliza o pushback inicie, reporte já ingressando no pátio 3, agilizando, agiliza Alfa Zulu Delta. Com certeza, vamos agilizar aqui, senhor. Vai reportar para ingressar no 3, Alfa Zulu Delta. Zona 44, livre pouso na pista 10, vento 100 graus, 99. Livre pouso, pista 10, tá 3144. Tá 3144, confirmando baixada travada? Afirmativo. Tá 3144, ciente, livre pouso. Puxando a 6213, decolada 40, chame controle 199.8. 98, Oceania 6213, boa tarde. Controle o Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Recolou do Cabo para Salvador, está abandonando a vertical de Consulting, que está aí, vai de Rio Litoral. Guardião 06, sim, mantém-se condições visuais 500 pés, ajuste 10094. Reporte, farol de Itapuã. Reporta o farol de Itapuã, o 06. Salvador, Oceania 6213. Oceania 6213, contato radar, saída da Euleda Bridge, submantenha 363. Contato radar 360 da Euleda Bridge, Oceania 6213. Confirme que chamou só o Oceania 6214. Viu, Matheus, quanto espera pronto? Oceania 6214, autorizado ANR, mantém que abstra 90. Ali, mantém na 90, 6254. Na 3144, no solo 41, na livre direito, chame só 121 decimal 9. 219, pega. Itapuã, Guardião 06. Guardião 06, chame torre, 118 decimal 95. 118,95. Azul 4463, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Você encontra 335, voto via. Para ingresso. E Alfa, aguardando suas três. 06, confirma intenções. Questão é autorizado da presente e direto parte do Brasil. Guardião 06, autorizado da presente aproximar para o pátio do Graé, reporte na final do pátio. Presente da presente e reporte na final do pátio do Graé, Guardião 06. Vou no 941, voz direto e TAP. Meia 254, decola 243, chame controle frequência 119 decimal 8. 198, 6254, boa tarde. 295, obrigado. Passou 20, ponto 0, 2020, prova para Porto Seguro. Oceania 6254, contato radar, saída da Euleda Bridge, sub mantenha 380. Confirme nível atualizado? 380. Atualizado 380, 3 da Proje Leda. Oceania 6254, mantenha o perfil certo. Controle Gol 924 para mais, boa tarde. Gol 924, boa tarde, via chegada Mari, desça para nível de voo 060. Ajuste 10094. Via Mari, 060, 1014, 104.